O nome da canção é Maria Sapeca Papá. Maria muito sapeca, essa menina eu não sei não. Como é que essa Maria desce tanto até o chão? Preste atenção, galera, eu vou mostrar como é que faz. Aumenta o paredão que a Maria desce mais. Oi, desce Maria. Oi, desce Maria. Tá gostoso? Desce Maria. Oi, desce. Sobe. Sobe Maria. Oi, sobe. Que coisa linda, gente. Tô todo arrepiado. Empina, empina, é pra descer, é pra descer. Desce Maria, oi, desce Maria, sucesso! E agora sobe, sobe Maria, oi, sobe Maria, oi, sobe Maria. Olha só, quando eu falar, ei, vocês falam, tá gostoso! Ei! Tá gostoso, delícia! É mais uma do Papa, neguinho! Menina, eu não sei não. Como é que essa Maria desce tanto até o chão? Preste atenção, galera, eu vou mostrar como é que faz. Aumenta o paredão, a sua armazém pra geral desce. Vai, vai, oi, desce Maria. Sobe, sobe Maria. Sobe Maria. Sobe Maria. Olha só, deixa baixinho, hein, galera, deixa baixinho. Tem alguma Maria aqui na frente? Tem alguma Maria? Você é Maria? Você é Maria? Olha lá, viu, sua diabinha. Você é Maria mesmo? Pode ser Maria, pode ser Isabela, pode ser Paula, pode ser Bruna. Eu quero geral descer. Ah, ela provou. Na minha contagem é pra descer, beleza? Beleza? Um, dois, três. Desce Maria. Maria, eita! Oi, que coisa linda! Que é isso? E agora sobe, sobe Maria! Sobe Maria! Oi, sobe Maria! Eita, zorra! Empina, empina, empina a bunda! Tá gostoso! Desce que tá gostoso! E agora sobe, sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Empina, empina, empina, bom. Obrigado, gente.